Fecheiro 50, página 506. O holandês fora logo direito ao assunto. E os problemas que havia por causa das senhoras suas irmãs, já não há? Em nome da Real Estate Van den Berg Roterdão, ele também queria ter a garantia de que o local estaria desabitado, isto é, sem gente, 8 dias úteis antes da escritura. Primeiro ponto, gente lá dentro, não. Segundo ponto, Real Estate precisava de estar garantido de que a volumetria da edificação poderia ir até mais um piso, acima do telhado da fábrica. Não, não era um segundo piso, era apenas um piso acima, o que era muito diferente. Se assim fosse, tudo bem, geweldig, geweldig, para se dizer uma palavra em holandês. O resto tinha sido tudo em português eloquente. Jantavam só os três. A chuva escorria pelos vidros e tinha anoitecido demasiado cedo para aquele dia de primavera alta. O tio Dom tinha dito: tudo bem, Sr. Van den Berg, sem gente e 2 pisos, é o que quer dizer. Mas a partir dos 2 pisos, o que nós ambos conseguirmos a mais já será um esforço suplementar. Isto é, o que for conseguido, fora da escritura, por nosso intermédio pessoal, deverá ser recompensado também, pessoalmente. E aí o holandês tinha-se sentido demasiado desamparado. Às vezes não entendia certas nuances da língua portuguesa. No entanto, deduzia o seguinte: compraria por um tanto com a volumetria aprovada para um piso acima daquele telhado. E ele não precisava de mais, porque havia os pássaros, os cavalinhos do mar, as dunas e os ventos dominantes. Havia as lagunas com as tábuas altas. Mas se os proprietários conseguissem, posteriormente, por sua boa influência, subir a volumetria, quereriam receber bastante mais, por fora da escritura. E o tio Dom teria dito, 2 anos atrás, à mesa número 13 do Luxor: mais ou menos, tudo isso tem seus contornos. E Piet van den Berg tinha ficado a pensar: temos de estudar o que isso pode provocar nos pássaros, nas lagunas e nas dunas. Tenho de falar com os meus consultores. O holandês, muito admirado, queria dizer que, se no momento da escritura estivessem aprovados, por exemplo, 6 pisos, acima do telhado, o preço iria subir muito mais? E quanto mais? E fora da escritura? E pago em que moeda? E de que modo? E a quem? E onde? Piet van den Berg a pensar, a remexer a comida do prato, a pô-la de lado. Tinha concluído: sim, com os turcos e os árabes é igual. Tinha de falar com os sócios, trazer ali ao Luxor o seu advogado. E depois havia os pássaros. Eles poderiam não querer mais vir fazer ali o ninho, se encontrassem umas paredes altas a barrar a passagem. O pássaro é um pouco como o avião. Gosta de fazer uma descida com a pista à vista. Até pode fazer um voo picado, mas quer o espaço livre para se sentir à vontade. Pássaro é pássaro, mas ele, Piet van den Berg, compreendia. O negócio, tal e qual como sucedia com os turcos, os gregos e os árabes, coisa meridional, muito bem, muito mal. Tinha-se sentido o perigo a rondar, lá no Luxor. Afonso farejara o perigo. Era um homem de galope e de salto. Acudira no momento certo. Tinha dito: esta é uma ideia do meu cunhado, que imaginou uma cidade moderna a crescer naquele lugar. Mas o Sr. Van den Berg prefere uma estância para gente solitária, amante da natureza. Eu também prefiro uma volumetria de 2 pisos, com total respeito pelos pássaros, pela restinga, pelo campo de morraça, pelas palmeiras, pelo cômoro alto, onde antes se arrumavam as carroças e o Chrysler, e onde vinham ter os vagões com lenha e água potável. Sim, Sr. Van den Berg, por favor, encaminhe isto tal e qual como está. E o tio Dom teria ficado um pouco vexado ao ver o diamante ficar por metade. Agora, porém, haviam passado 2 anos. Já tudo estava decidido. Seriam 6 pisos acima do telhado. O tio Rui tinha influído. Van den Berg tinha aceite. O holandês concluíra que ainda havia outros paraísos na terra. O dinheiro que fizesse rapidamente em Mar de Prainhas investiria num outro paraíso. Mas sendo assim, destruição por destruição, então arrasava-se tudo. Muito simples. Durante 2 semanas preparava-se a dinamitagem. E em 15 segundos implodir-se-ia a fábrica velha. Estando classificada e dentro da reserva, teria então de ser uma ação clandestina, feita por uma firma independente, que nada tivesse a ver com o real estate Vandenberg. Os três tinham-se cumprimentado por cima da mesa. Assim, no dia da cerimónia da fábrica de conservas Leandro 1908, só restavam as 11 palmeiras, que não tinham sofrido nada. As cabeleiras verdes ao vento, enfileiradas ao longo do cômoro, e este cortado cerce, a prumo, como se procede com uma fatia de pão. Aquele recinto por onde as três vagas humanas tinham passado, mais as tragédias dos seus senhores, ao longo de um século, tinha-se transformado numa grande cova. Não tinha sobejado nada. O tio Dom era sócio minoritário, mas era sócio. E a urbanização iria chamar-se Cidade das Palmas, com o tal slogan italiano, uma cova úmida a perder de vista. As obras ainda não tinham começado. Dentro de Santa Maria do Mar, alguém disse, ou muita gente disse, eu é que julgava que era só a minha alma. Glória, glória, debaixo de uma pedra estava o meu corpo. A tia Gininha, nesse momento, juntou os cotovelos, muito renta à cintura. O seu assento, muito bem feito, estava ajustadinho dentro da saia. Milene, lá à frente, sem virar a cabeça. Eu imaginava as suas pálpebras altas, descidas. Via-se através do véu o lóbulo das suas orelhas sem brincos. Por que sem brincos, se ela tanto gostava? Já não gostava? A tia não a teria ajudado? Talvez não tivesse. Eu nem sequer sabia que a tia Gininha, depois do jantar, em casa da tia Ângela Margarida, havia começado a faltar às aulas. Depois da noite de chuva, passara a viver na cama. A cama do tio Dom e da tia Gininha era tão larga que dava para um casal normal que se amasse dormir entre os dois. A tia dormia num canto da cama e punha os joelhos de fora, como se quisesse sair dali para outro lugar. Talvez andasse com o biólogo das madrepérolas, talvez com o piloto dorminhoco que lhe cantava à orelha o lullaby de Ana Latu. Só ela e Deus saberiam no que pensava. Pois o problema dela era este. Gininha achava que o testamento da mãe era omisso, pedindo apenas que a parte de Milene permanecesse separada para ficar acautelada à sua parcela. Mas que parcela? Ela tinha de fazer cumprir o testamento. E os irmãos nunca se tinham entendido, porque achavam que a Milene caberia apenas o quilómetro 44. A tia testamenteira achava que tinha de haver o direito a voltas quando se vendesse a fábrica velha. Só que, no entender dos irmãos, não poderiam ser dadas voltas às sobrinhas, as filhas simétricas de cada um dos irmãos falecidos, o José Carlos e o José Eduardo. Deus lhes falasse nas almas, quando elas, essas duas raparigas, cada uma à sua maneira, não queriam ou não sabiam mexer uma palha. Aliás, nem se interessavam. E aí Gininha não sabia como proceder, pois balançava entre o seu coração generoso e a sua razão prática, no que tomava a lógica de Dom Silvestre. Todos sabiam como a sua voz se transformava na voz do marido quando argumentava como ele, um reduto de prazer oculto ligado ao negócio, na pessoa desprendida que era a tia Gininha. Mas naquela altura tinha-se deitado na cama durante 15 dias, entregue ao embalo doce da desistência, enquanto lá fora o mês de abril se coligara por antecipação com uma espécie de julho quente. E a chuva fazia apodrecer os fenos e criava gripes arrasadoras. A tia Gininha tinha estado em casa simulando uma dessas gripes. Movia-se tão pouco que as suas pernas, em vez de elegantes, tinham passado simplesmente a pernas magras. Nessa altura, o tio Dom abeirava-se da cama e perguntava-lhe: então, em que ficamos? Vais ou não vais falar com a tua sobrinha? Diz-me. É verdade que o alarve do Ludovice, depois da morte da tua mãe, foi para lá dizer, diante da rapariga, que a Vila Regina não valia nada? Gininha punha os joelhos ainda mais para fora da cama e imaginava o que tinham feito a Milene. Imaginava a clínica das Salinas e via o Dr. Seabra a encaminhar-se para ela, a adormecê-la, e depois não suportava mais. Só dizia: o que lhe fizemos? Ai, o que lhe fizemos? Mas eu vivia muito longe, tal como João Paulo, e naquele momento eu estava ali, por deliberação própria, e ainda não sabia de nada. Não sabia que a tia Gininha, a pedido do tio Dom, se tinha feito à estrada, no Onda Prateado. Em Vila Regina, o jardim, microclima, explodia de hortênsias coloridas e de fetos abrindo os báculos. A Nogueira estava ramalhuda. A Hera tinha caminhado parede fora, cobrindo-a toda. Um pedaço de um outro clima florescendo naquele local, onde a chuva criara charcos, de cuja superfície se levantavam mosquitos da grandeza de pássaros. Talvez por isso Gininha não tivesse reparado na carrinha cinzenta que estacionava em frente. Gininha tocou à porta. Alguém lhe abriu. Ela subiu, mas ao entrar na sala, percebeu que Milene não estava sozinha. Encontrava-se de novo sentada num sofá, de mãos dadas, com Antonino Mata. Antonino levantou-se, Milene também. Não era possível falar com Milene sobre o testamento, a casa, as fábricas, assinaturas, tudo isso porque as mãos deles estavam coladas. Não tinham música, como seria natural. Milene não tinha gorro na cabeça, nem óculos de sol, nem saco. Só tinha a saia muito curta e umas meias brancas com sapatilhas de ténis dessa mesma cor, dividindo a sua idade de 30 anos exatamente por metade. E ele, calçado como ela, irmanados pelos sapatos brancos. Era dia de semana e hora útil de trabalho. E eu ali, com ela, as mãos coladas. Desculpem, desculpem. A tia havia regressado ao Onda. Ao retornar a casa, tinha capitulado diante de Dom Silvestre. Dom, compreende, eu não fui capaz quando os vi. Acho que foi um crime. Mas o que era um crime para a tia Gininha? Um crime para Dom Silvestre. Agora, naquele domingo de Páscoa, a tia estava a olhar para a frente, protegida pela capelina amarela, como os enfeites dos paramentos da igreja. Tudo parecia bem. No banco em frente, logo a seguir às três mulheres pretas e a várias crianças da mesma cor, de mistura, encontrava-se Alda Maria, a mãe de João Paulo, ex-mulher do tio Afonso. Ao lado do tio Afonso não estava a fada Isabel. Depois eu ficaria a saber que nessa altura o tio divorciara uma rapariga muito mais bela do que ela e que tinha a vantagem de não cavalgar, pelo que poderia apreciar muito melhor as artes equestres do tio. Marta Débora era o nome da nova boneca do tio. Mas naquele momento havia um coro que iniciava uma fala divina. Eu ouvi zumbir junto dos meus ouvidos. Resurrexit, resurrexit. Mas até nem sabia se não seria só a minha alma. Fosse como fosse, soube depois que a tia Alda Maria tinha telefonado à tia Ângela Margarida logo na mesma semana. Era cada um a dispor-se em face da Bissetriz. Pois a tia Alda Maria, durante a semana que seguiu ao jantar das trutas, nem tinha erguido o cabelo. Tinha-o deixado pender sobre a testa e as orelhas. Essa tia havia manifestado um grande receio que se soubesse aquilo que tinha acontecido na clínica das Salinas. Apesar do seu aparato formal, a mãe de João Paulo estava bastante desatualizada em matéria dos avanços tecnológicos nos atos médicos e desconhecia por completo os efeitos da laparoscopia. Coitada da tia Alda Maria, ainda imaginava que numa pequena cirurgia daquela natureza, que se fazia a cantar, subsistissem efeitos anatómicos relevantes ou visíveis. Pensava a desatualizada da tia, parecida com a Thatcher. A pobre senhora antevia uma catástrofe enorme Se a própria Milene soubesse, se os Mata soubessem, se os dirigentes do partido soubessem, se os jornais soubessem, se a população soubesse. E se o seu filho João Paulo soubesse, então aí a catástrofe seria completa. Aliás, o mundo inteiro até poderia saber, e essa catástrofe ainda seria suportável. Mas se João Paulo soubesse, se adivinhasse, se pressentisse, isso seria o fim. Ele, que andava a dizer, desde que tinha tomado compreensão de gente, que ainda iria acontecer um crime no seio da família Leandro. A tia, Alda Maria, em pânico, quando já tinham decorrido 15 dias e nada se havia passado. Pelo contrário, pessoas vinham contar que viam Antonino Mata e Milene Leandro de mãos dadas no Banana e no Pomodoro, no próprio Mãos Largas, ou à porta do infantário, onde iam os dois buscar as crianças. Então, num rasgo de lucidez que lhe era muito próprio, essa tia tinha dito ao telefone: "Estás a ouvir, Ângela Margarida? Se eu fosse a vocês, casava-os quanto antes. Casava-os, antes que isso tudo se desmorone." E depois, num duplo rasgo de sensatez: "Vocês até podiam filmar o casamento e tirar daí algum proveito, agora que o Rui está tão mal posicionado." Ângela Margarida tinha respondido: "Que ideia!" Fora assim, a pouco e pouco, que aquela cerimónia tinha começado a existir como projeto, 2 anos antes. Mas eu, francamente, encontrava-me entre eles e não podia adivinhar, como acontecia com João Paulo. Uma voz cristalina cantava a solo, porque havia um coro na pequena igreja. A voz dizia: "Senhor, ó meu Senhor, estavas debaixo de uma pedra, a pedra rolou e ressuscitaste." A voz vinha de cima, vinha do alto. Eu tinha sido colocada entre as mulheres brancas da minha igualha, ao lado das minhas primas Joana e Sabina, e outras pessoas que eu conhecia e de quem não me lembrava o nome. Mas a fila era fechada por um homem atarracado, parecido com Antonino Mata. A mulher estava ao seu lado. Depois eu haveria de saber que se tratava de Maria da Conceição e Domingos Mata, cujo farto cabelo deveria impedir que outros atrás vissem o que quer que fosse do que se passava no altar. Isto é, comecei a perceber que estávamos dispostos de forma desencontrada. Mas não observei demasiado. Não podia andar com a capelina à roda. Cada movimento de cabeça coberta por uma capelina era aumentado consideravelmente. Se pudesse, teria visto como em posição oposta haviam sido colocados aqueles que eu haveria de conhecer como Heitor, filho, e sua mulher, Claudina. Dali de onde estava, não via Heitor pai, com as suas canadianas postas no chão. Não via a disposição dos amigos que haviam vindo do bairro dos Espelhos, nem os que tinham vindo da América, nem de França. O que eu via muito bem eram os ombros da pessoa de chapéu azul, pena azul e fato azul ferrete, a moverem-se na minha frente, como se estivesse sob o efeito de um terremoto. Já sabia, era a mãe de Antonino Mata. Soube também que 2 anos antes, já a chuva tinha desaparecido, já era verão, o carteiro tinha passado e havia deixado um envelope com um remetente de advogado. Felícia tinha tido um pressentimento. No seu sonho recorrente, ela era cada vez mais um homem forte, e a mulher que a perseguia sobre as águas do oceano, lá na praia, era uma figura cada vez mais magrinha, como se no sonho houvesse um controle das coisas, lá onde um inchasse, outro tinha de emagrecer. Ainda na noite anterior, Felícia, no sonho, ele, ela, havia-se avolumado tanto que tinha feito subir o efeito das águas, fazendo desaparecer a mulher, já quase inexistente, sem lhe perdoar. Tinha acordado alagada em suor, pois o que tinha ele, ela, feito a uma outra pessoa, que assim desaparecia? Um baque no coração. Felícia Mata tinha-se sentado na cama da cozinha-quarto e tinha posto os óculos para ver melhor. Mas nesse momento era noite, ainda a carta não havia chegado. Assim que chegou, tinha rasgado o envelope e começado a ler. Não se enganava. Um advogado, de quem nunca ouvira falar, mas cujo apelido não era Leandro, chamava ao escritório, a fim de tratar de assunto do seu interesse. Felícia estava a compreender os factos, os reais e os sonhados. Era preciso falar com alguém. Falou com Dileta. Em conjunto com essa irmã, tinha combinado a forma de procedimento. Não diriam nada a ninguém. Não pediriam boleia a ninguém. Levantar-se-iam de madrugada, deixariam todos partirem para os trabalhos e depois apanhariam uma camionete que as levasse a Santa Maria, àquele endereço de que falava a carta. Foram. Não se enganaram. Era um advogado que representava toda a família Leandro naquele assunto. A história era linear, como o raio de sol entrando pela janela. Dispunham de 6 meses para abandonar a fábrica. Felícia estava à espera. Tinha as duas mãos sobre o saco. O saco afundava-se-lhe no colo. Ela julgou que não era do peso das suas mãos e puxou-o para cima dos joelhos. Pois seja, mas nós escrevemos uma carta. Ainda disse. Pois que carta? Tinham 6 meses. Dileta lembrou-se de dizer: Senhor doutor, agora que o filho da minha irmã tem sua ligação com uma das herdeiras dessa casa, é que nos vão pôr na rua? Se a dona Regina fosse viva, isto não acontecia. E confundindo o advogado com os interesses que ele representava, tinha começado a crescer para o causídico, um homem ainda jovem, muito bem trajado, acusando-o de ladrão. Era preciso pôr travão na irmã. O advogado havia mandado sair Dileta. E, em resumo, tinha dito o seguinte a Felícia. Estava tudo conforme a lei. Os Mata saíam cordatamente das instalações da fábrica velha, já praticamente vendidas a uma companhia holandesa, voltavam para o bairro dos Espelhos e inscreviam-se de imediato como candidatos às habitações sociais que os poderes públicos estavam a construir do outro lado da estrada. E passados 2 ou 3 anos, as 4 famílias que eles eram teriam alojamento garantido. Foi isso. Felícia, cada vez mais calada. Nos últimos tempos, já tinha ido várias vezes ao inferno e voltado. Seu filho, Gabriel, a quem ela havia posto nome de protetor, andava safado. Ninguém sabia dele. A carrinha de Janina havia sido apreendida pela polícia, mostrada na televisão e levada para a sucata. Janina cantava bem, cada vez tinha mais sucesso. Alargava mais a banda, cada vez aprofundava mais o seu gritinho de lobo, o que fazia com que lhe chamassem um cantor soul. Agora já não cantava em português. O ritmo era imprevisível. Quando ela julgava que ia para cima, vinha para baixo. Exatamente ao contrário. Mesmo assim, ela estava sempre pronta para lhe dizer: sempre em frente, sempre em frente, quando ele lhe telefonava. E depois acrescentava em voz baixa: tchau, meu filho, evita, foge do teu irmão. Um desalento. E havia sua mãe, Ana Mata, que a desamava e que envelhecia, e seu filho Antonino, que se tinha apaixonado pela Branca em quinta parte de sua senhoria, para lhe trazer aqueles trabalhos. Sim, já tinha visto tudo. Já tinha ido várias vezes ao inferno e tinha voltado. Então Felícia tinha ousado dizer: o problema, sabe, senhor doutor, é que o meu filho viúvo tem uma ligação com uma rapariga dessa família. Se querem vingar... O advogado era um homem prudente. Disse que não era assim e até havia feito o que não devia. Tinha pedido a dona Felícia Mata que olhasse bem para ele. Ele com os olhos muito abertos, para que eles dissessem o que a sua boca não dizia. O que é preciso é vocês voltarem ao bairro da Lata, como os outros. Depois, uma vez lá, o presidente dá um jeito. Não digo que sejam os primeiros a ocupar as habitações sociais, mas os 7º ou os 8º serão. Entende, dona Felícia? Sim, ela entendia. Saíra daquele escritório refinado, sentindo-me mocada em cada olho. Não via bem as ruas. Ela e a irmã tiveram de se sentar numa esplanada para comerem cada uma o seu bolo. Não estavam passando bem. Voltarem para o bairro dos espelhos? Tinham repetido isso durante todo o caminho. As duas irmãs, de mão dada, dentro da camioneta, para não se afogarem. Tinham combinado não contar nada, até estarem capazes de contar. Foram deixando o verão correr. Só depois, as duas, se tinham posto a caminho do bairro dos espelhos.